Salvo Salvador, boa noite, 83603. Piso 8, prossiga para 2000 pés, está autorizado LSXUI, reporte localizador. Até o 2000 foi autorizado a nossa descida, cruzaremos o estabilizado, foi autorizado a LSXUI, 5218. Na curva à direita, saída da El Leda Bridge, controle Salvador, opera 1208, aciona 5531 no cotejo. Informativo autorizado, São Paulo Guarulhos 340, Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após contato com Fábio Flamengo. Decola da 10 com curva à direita na saída da El, transição Leda após Bridge. Controle Salvador 1208, transponder 5531 da presença do Bridge. Correto, então foi o pronto, chame em posicionamento no 06. Chamará. Interceptor 5208. 5208, completa LSXUI chamando torre 183216. Vou passar, escuta a torre agora, 118.62, 5208, até daqui a pouco. É. Torre São Salvador, boa noite, 35218. 35218, a parte mais colegiada, baixar travado, pista 10. Ah, cruzarei com cheque de trem, 5208. 3858, boa, sua identificação. Desça para 3000 pés, voltímetro 1016, na proa de TAP. 1016, 3000 destino, proa de TAP. Marcador externo, trip 5218. Trem está abaixado e travado. Baixar, travar, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, 710 com 8, 1016 no time, 5218, trip. Pouso autorizado, trip 5218. Torre, poderia confirmar o trip, o vento para o trip 52 noite? 120 graus com 8 nós. 120 com 08, obrigado. Controle Salvador, boa noite, web 6728, com informação Tango. Controle Salvador, boa noite, web 6728. Boa noite, 6728, desce para 4.000 pés, 1016. 4.000 pés, 1016, 6728. T5218 no solo 3, é direito ou 219? Direita é cono 219, 5218. Solo São Salvador, TP5218, boa noite, livrou via eco. TP5218, boa, três ataques de alfa, chama de Juliette. Alfa, chamaria a Juliette, 5218. Tem a chegada, 6728. Mantendo a chegada, vai 6728. Solo, tá 3603, puxa bem adicionalmente no 612. 3603, está autorizado, acionamento, pushback, coordenação aqui, pessoal, chama para táxi. Valeu, pushback e acionamento e coordenação, chamando para táxi, 3603. Boa noite, eu vou no 613. No 613, informação é tão, ajuste no 0 no 6, pronto para cópia? Pronto a cópia. Autoridade Salvador, Brasília, via Amplo Zulu 17. nível de voo 360. Saída arbor, elefa, decolada pistão no zero, com primeira curva à direita, transponder 5533 e o controle Salvador 120.8. Este gol no meio no 3, está autorizado 360 Brasília, tem a abertura do 17. Posso colar em curva à direita, saída arbor, elefa, transponder 5533 e o controle 120.8. Seja mais que eu acho que eu vou para o pushback de fechamento, gol no meio no 3. Camarão, no meio no 3. Então, 3 mais a 3, confirma o seu já do início pushback. 5218. Então, 3603 na escuta do solo. Prossiga, senhor. Deixa o seu do início já o pushback. O senhor já está iniciando o pushback? Afirmativo, já no pushback. Sim. O trip 5218 vai aguardar, ok? Certo. Mil livre aliança, 1016. 3850. 1016, 2000, agradece. 3850. Pista 3603, com 131 a bordo, 4 e 10 de autonomia, alterna com 20. 4 horas e 30? 4 horas e 10. 4 horas e 10, confirme o autonomia, a alternativa e o POB. 131 a bordo, com 4 horas e 10 de autonomia, alternando com 20. Sente autorizado táxi, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, pistão no 0, torre, 1-8-8-1-6-2, ajuste no 0 no meio. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 186 graus, mandou. O trip 5218, após a passagem da Airbus da TAM, está autorizado ingresso Pátio Principal, via Juliette, remota 1-3. E entra, remota 1-3, 5218. contato, né? Estabilizando o localizador, tem a pista vista, está 3258. Chama a torre agora, 128-612. 128-612, obrigado. O 2016 autorizado, aliás. Reporte no externo, 3858. 3858. Dois para 3.016 na via chegada à Mari. O TAN 3603 no ponto de espera da Mazar pronto. Boa noite. Boa noite, 3603, mantém o ponto de espera. Vai manter a fixa, 3603. 3858, ponto autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 79. Repouso 110 com 7, da 304. Está travado. Chama a torre agora, 118-6. Hello to boa noite. This is Europa 083. Descending by level 160, information tango received. Boa noite, Europa 083. Descend to 4000 feet, at inside 1016. Now 4001-0016 Europa, 083, why not? São 3603, o senhor tem condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo, senhor. Então alinhe e mantenha adiantando as manobras. Alinhe e mantenha agilizando, São 3603. Na 3858, sala 42, direito no 219. Direito, direito no 219, tá? 3858. WebJet 6728. WebJet 6728, mantém a aproximação e informarei que está livre. Solo Utan 3858, livrou a primeira direita. 3858, usado Alfa, chamante a Juliette. Gente, Alfa, chamante a Juliette, Utan 3858. 0, desce para 4.016. 4.016 do 63 no 0. Tá sempre pra frente, tem possibilidade de voar na Pan de Papo? Mantém a chegada. Mantém. WebJet 6728, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 7 nós. Portão 0, tá próximo, Juliette, portão 02, cruzando 3258. Afirmativo, portão 02, para o TAM 3858. Tá, 3858. V03, decola aos 44, chave controle no 208, bom voo. 208, grato, uma boa noite. De Salvador, boa noite, então 3603, passando 2000 na saída da El. Noite 3603, sobe 340, voa da El. Autorizado, voa direto da El, tá 3603, subindo com 340. Direito, não, 219. Direita 219, 6728. Receber aeronave aqui no 2. Sete, o problema com a FR. Agora preciso, obrigado, senhor. Livrou o Web 6728. Boa noite na Alfa. A Juliette 6728, boa. Continua, tá ativo via Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6728. Juliette, Web 6728. É, autorizado, ingresso parte principal, via Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Web 6728. 224. Chama a torre agora, 118,6. 26, obrigado. 3662, 2000 pés, autorizado LS 1017. 2000 pés, 3662. Salvador, boa, voo 284, 4 terra, 4 travado. 184, o estado, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 4 nós, 7 nós, corrigindo. Gente, livre pouso, voo 284. Salvador, boa noite, eu vou no 613, está no portão 3 para o posto de estacionamento. É, a gente vai aguardar apenas o parqueamento do web à sua esquerda no 04, após o livre estacionamento, pushback com a sua equipe, só o chão para o táxi, gol no 613. A gente aguardando o estacionamento da aeronave da web, 4, vai dar na sua consola, autorizado o estacionamento para o táxi. Salvador, muito boa noite, Xenia 2-1-2, gente da Tango. Xenia 2-1-2, boa, desce pra 2000 pés, 1017. 2000 pés, 1017, autorizado o vazão da presente, não? Mantenha a chegada, 6212. Manterá com, pra 2000 pés, 6212. Na 6310, retorno para sequenciamento, direita na Pura 040, limite ao localizador, destra 3016, o Xander 6310. 040, limitar do LOC 3000, corno 0 no 6310.